Irmãos, desde as celebrações de 3 anos do projeto, que o Senhor tem nos ministrado algumas coisas através da história do livro de Esdras e Neemias. Está à disposição dos irmãos na internet, como também para ser adquirido os CDs de ministração sobre Zorobabel. Então você tem uma série de ministrações que gravamos nas celebrações dos 3 anos do projeto, estão lá gratuitamente disponíveis no site, e aqueles que não têm muita condição de baixar, de copiar, tem algumas pessoas que preferem, já tem ali no hall da igreja do projeto, tem ali à disposição, ou por telefone, pela internet, você também pode pedir. E nós começamos estudando por que que Deus chamou Zorobabel, como Deus usou esse personagem para ministrar profeticamente ao início da vida da igreja como projeto Adoradores, o que isso tem a ver com a nossa vida, o que Deus nos ensina através da vida e do ministério de Zorobabel, da obra de Zorobabel, juntamente com os chefes de família. E o livro de Esdras e Neemias conta exatamente tudo o que aconteceu ali no retorno do povo da Babilônia. E essa é a visão do reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi estabelecida pelo Senhor na terra para esse propósito: resgatar o povo do cativeiro e levar de volta para Jerusalém o lugar da adoração, do culto ao Senhor. O reino de Cristo veio fazer isso na terra: salvar as vidas de um cativeiro. E nós vemos isso no povo de Israel como povo profético, como nação sacerdotal. Nós vemos isso expresso em todo o tempo, até hoje. Até hoje nós vemos judeus retornando para Jerusalém, e alguns em condições muito difíceis em muitos países. E a Bíblia deixa claro: por desobediência o meu povo vai para o cativeiro. Por prostituir-se com outros deuses, esta é a expressão que a Bíblia usa, o Senhor permitiu que o seu povo fosse para o cativeiro. E, na verdade, nós vivemos isso, porque todos os seres desta terra, homens e mulheres, são povo de Deus. Mas muitos se perderam no cativeiro do Egito, da Babilônia, da Grécia, dos Medo-Persas. Muitos estão escravizados por esse mundo, por esse sistema, de uma forma tão terrível que não conseguem mais nem adorar ao Senhor. Nem sabem o que é isso, perderam o referencial. E o reino de Deus vem, a igreja do Senhor Jesus estabelecida na terra, vem para trazer de volta, resgatar estas vidas. E é a missão da igreja, é a missão nossa como igreja local, e de uma forma específica, bem clara, o Senhor usou uma palavra profética, é o que eu ministro nessa série dos 3 anos do projeto, uma palavra clara sobre Zorobabel. E agora nós vemos aqui no livro de Esdras, leia comigo o primeiro capítulo, no versículo 11, todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. A todos estes levou o Sesbazar quando os do exílio subiram de Babilônia para Jerusalém. É impressionante como que Deus, o salmista diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, ele o inclina para onde quiser. Ciro, que era o rei da Pérsia, a Pérsia é o Irã, e o Irã, segundo os Estados Unidos, é o eixo do mal, e realmente é uma nação que não teme ao Senhor e que pode ser motivo de preocupação para toda a terra, verdadeiramente. Mas Deus usou o rei, o presidente daquela nação, na época o rei Ciro. E Deus mudou o coração do rei, e o rei contribuiu, investiu, comandou o retorno do povo para Jerusalém. E quando eles tinham descido para o cativeiro na Babilônia, Nabucodonosor tinha roubado todos os utensílios do templo. E eu fico pensando que 5.400 peças, cada uma de um tamanho, constituiu um comboio de carroças, de cavalos, de camelos, de bois, imensurável para transportar tanta coisa, e agora transportando tudo de volta. Belsazar estava lá no seu bacanal, na sua festa, no seu carnaval, usando esses utensílios, quando Deus veio e puniu sua vida, escreveu na parede: hoje você foi contado, você está em falta, hoje você morre. E naquela noite, o Império Medo-Persa entrou na Babilônia e encerrou-se na história da humanidade, encerrou-se o Império Babilônico. E iniciou então o Império Medo-Persa. E agora eles trazem de volta esses utensílios. Era uma caminhada árdua, assim como nossa caminhada pessoal de retorno dos costumes mundanos que nos cercam. É uma caminhada árdua. Não é fácil. Nós não podemos enganar ninguém dizendo assim: sim, olha, dá uma oferta e tudo acontece. Olha, vem ao culto, você vai ser liberto e tudo de hora para outra muda. Não, é uma caminhada árdua. A cada dia nós podemos celebrar vitórias maravilhosas do Senhor. Mas temos que entender que não é uma caminhada num passe de mágica. É uma caminhada árdua de retornar para Jerusalém. E não apenas nós retornarmos, mas nós e nossa família. E não apenas nós retornarmos com nossa família, mas nós retornarmos com nossa família e com todos os pertences que são da casa de Deus e que estão à disposição do mundo, do maligno, do Egito hoje. Capítulo 2, nós vemos uma lista de famílias que voltaram. E, na verdade, nós vemos que foram 42 mil pessoas. É muita gente voltando para Jerusalém. No capítulo 3, nós lemos o versículo 1. Quando chegou o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Eles subiram e cada família foi se assentar em alguma das cidades. Eles sabiam, eles tinham história, eles tinham vindo dali. Cada um voltou para o lugar onde moravam antes. Cada um foi se assentar no que havia restado de terra, de ruínas, de talvez alguma pequena construção. E chegado, estabelecido isso, eles se ajuntaram como um só homem em Jerusalém. E eu queria compartilhar com vocês alguns princípios de Deus de restauração de vida. Cada um de nós estamos numa caminhada de restauração. Deus não deixou essas histórias apenas para a gente saber história bíblica ou conhecer profundamente ensinos bíblicos. Deus deixou todo o seu texto sagrado para que nós aplicássemos na nossa vida de retorno para Jerusalém, de restauração. E tem muita coisa para ser restaurada nas nossas vidas, nas nossas famílias. Quantas vezes o maligno entrou e destruiu tanto? Podemos identificar algumas coisas localizadas: destruiu um emprego, destruiu um trabalho, destruiu uma carreira, destruiu um casamento, destruiu um filho. Mas, irmão, na verdade é muito mais do que só isso. Destruiu a plena comunhão com o Senhor, a pureza, a santidade de Deus na nossa vida. E muitos nem sabem o que é isso. E o Senhor quer restaurar isso. E alguns princípios de Deus para a restauração da nossa vida. Se você tem algum assunto, se você tem alguma questão, se você tem algo que você identifica: sim, Senhor, eu preciso ser restaurado, eu preciso que haja uma restauração na minha vida, basta nós entendermos alguns desses princípios. Primeiro deles: o povo se uniu com um só coração, um só homem em Jerusalém. Jerusalém é o lugar do culto. Você quer ver Deus restaurando alguma coisa? Começa a cultuar ao Senhor. Como nós temos ensinado isso aqui? Ah, mas isso aqui eu não tenho ido ao culto, eu estou num desânimo, olha, bateu uma coisa. Pois aprenda, quanto mais desanimado e cansado e oprimido você tiver, mais cultue ao Senhor, porque quem se reúne em Jerusalém como um só homem, um só coração, descobre que Deus opera no meio do louvor. Aprenda isso, Senhor. Eu vou, no mínimo, ter a primeira experiência de não querer, de querer me trancar em casa, de querer enfiar minha cabeça num buraco, de querer sumir, de querer chutar o balde, de querer desaparecer. Eu vou estar com essa vontade e eu vou tomar uma decisão. Eu vou te adorar. Eu vou me reunir e me unir aos meus irmãos como um só homem, um só coração, em Jerusalém, no lugar de culto a Deus. Circunstancialmente será num culto aqui no auditório do projeto, mas em todo tempo será meu coração no altar do Senhor para cultuar ao Senhor. Veja o que diz o versículo 3: apesar do terror que estava sobre eles por causa dos povos das outras terras, firmaram o altar sobre as suas bases e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Você já viu que coisa interessante? Quando alguns se converteram ao Senhor, estavam se preparando para batizar, e sobreveio a eles uma dúvida, um questionamento, parece que tudo coopera para não se batizar. E na verdade não é parece, é verdade. É verdade. Fomos batizar um irmão lá em Porto Seguro e ele veio dar o testemunho. Há muito tempo que ele queria ser batizado, mas ainda faltava uma experiência com o Senhor, e ele teve essa experiência e teve uma convicção: agora eu batizo. E quando foi sábado à noite, ligaram da empresa dele. Ele não trabalha de sexta à noite, ele não trabalha sábado, mas ligaram da empresa dele: olha, nós precisamos de você urgentemente, não tem jeito. E ele, novinho, disse para a esposa: parece que o inimigo não quer deixar. Não, parece não, é isso mesmo. E aí ele falou assim: eu tenho um compromisso amanhã cedo, inadiável, inadiável. Se vocês quiserem, eu vou depois do almoço, mas não tem jeito não, eu não vou não. E aí ele desligou o telefone, falou com a esposa: eu não sei se eles podem até achar ruim, podem querer me mandar embora, mas não é possível, eu vou me batizar. Porque toda vez que alguém toma uma decisão dessa, o inimigo se levanta para resistir. Assim aconteceu com aquele povo. Apesar do terror que estava sobre eles, eles queriam reconstruir, eles queriam restaurar algo de Deus na vida deles. Então veio terror sobre eles, opressão, medo. Alguns são realmente afrontados, outros são cercados de algumas dessas coisinhas que tentam minar as forças ou impedir. É assim, meu irmão, toda vez que nós nos levantamos para restaurar diante do Senhor nossa vida, sempre haverá alguma coisa que vem sobre a nossa vida para causar terror. Mas apesar do terror que estava sobre eles, por causa dos inimigos à volta, eles firmaram o altar do Senhor. Senhor, apesar de qualquer circunstância, eu vou firmar o altar de culto ao Senhor. Eu quero restauração, eu quero restauração. Veja o capítulo 4, irmão. Depois você vai ler em casa, você vai ver como o maligno usou dessa artimanha tão sutil para opor-se à reconstrução, à restauração. No capítulo 4, no verso 4, nós lemos assim: então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuassem a construir, a recuperar, a restaurar o templo em Jerusalém. É assim com você e comigo, irmão. Viu? Não falei? Você está nessa religião aí, ó, depois que entrou para esse negócio, aí, não está dando certo, olha, está vendo? E se eu fosse você, fica em culto, você fica indo, você fica... Olha só, é assim que acontece conosco o tempo todo. O povo à volta tende a desanimar. E o princípio da palavra do Senhor, ele nos mostra claramente que nem eu, nem você precisamos desanimar. Veja o capítulo 5, o verso 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos do povo. Irmão, quando eu e você queremos restaurar alguma coisa, vai ter sempre um povo à volta tentando desanimar. Vai sempre ter motivo para nos desanimar. Porém, sempre os olhos do Senhor estarão sobre você. em qualquer situação. Eu quero restaurar, Senhor. Já aprendi que vem oposição, que vem desânimo, mas eu vou levantar os meus olhos e vou dizer: o Senhor, eu creio, Senhor, que os teus olhos estão sobre mim. A tua palavra diz isso. Porém, os olhos de Deus estavam sobre todos os anciãos dos judeus, de modo que eles não os impediram. Pode tentar o que for, quando nós estabelecemos culto, quando nós nos mantemos firmes na adoração em Jerusalém, no altar do Senhor, nós podemos olhar e dizer: eu não sei o que vai ser, eu não suporto tanta opressão, mas os olhos do Senhor estão sobre mim. Eu não vou desanimar, eu não vou retroceder numa caminhada de restauração de Deus em alguma área, em algum assunto, em algo na minha vida, na minha família. Leia o capítulo 6, no verso 12. No capítulo 5 e no capítulo 6, você pode ler e você vai entender o que aconteceu, como aquele povo se levantou contra e como Deus interferiu no coração do rei. Então o rei Dario, o rei da Pérsia, naquela época Dario, se levantou e fez um decreto. Ele estudou toda a história, ele foi avaliar tudo o que estava acontecendo, o pedido dos inimigos para cancelar aquela obra de restauração. E ele diz assim: o Deus que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, com diligência se execute. Irmão, Deus não deixou esse texto à toa. Todas as vezes que eu e você queremos restaurar alguma coisa, tem um caminho de princípios. Cultue ao Senhor. Firme o altar. Não olhe para os que tentam te desanimar. Olhe para o Senhor. Os olhos dele estão sobre mim. E saiba, aguarde. Você vai ver coisas como esse povo viu. O rei que se levantou e disse: se alguém tocar nesse povo, se alguém impedir da restauração se concluir na vida desse povo, vai ter comigo. Deus faz isso, irmão. São princípios simples. Veja o capítulo 7. No capítulo 7, o Senhor traz um reforço para Zorobabel e o povo que estava em Jerusalém. Deus traz a Jerusalém Esdras. E Deus tem uma missão com Esdras. O povo estava trabalhando no braço e Deus traz Esdras para ensinar, para ministrar ao povo. E Esdras volta a Jerusalém, sobe a Jerusalém. E no versículo 19 nós lemos assim: os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. Tudo o mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Quanta gente correndo atrás de recurso, quanta gente tentando fazer uma barganhazinha com Deus, quanta gente correndo atrás só de resolver sua vida. E aqui está um segredo: busca restaurar a obra de Deus na sua vida, permanece firme cultuando, estabeleça o altar, não olhe para as circunstâncias, porque Deus vai mover o seu braço e você vai ver milagres à volta. E aqui Esdras ouviu o rei dizendo: o que você precisar, você vai ter. Significa, irmão, que você não tem que correr atrás de nada, você tem que cultuar ao Senhor. Eu não estou dizendo, irmão, que o que está sem emprego vai passar o dia na igreja orando. Isso é religiosidade. Que vai passar os dias trancados no quarto, em jejum, e falou assim: não, eu não posso sair, eu vou orar, e Deus vai fazer. Não, tenho lá entregar o currículo, tem que ir lá bater na porta, tem que orar ao Senhor, tem que conversar com as pessoas, tem que estudar para se preparar, tem que abrir os olhos para o que está fazendo de errado, tem uma série de coisas necessárias a cada um de nós. Mas saiba de uma coisa, irmão: Deus fará com que todos à volta trabalhem para que haja o sustento da sua vida, o sustento da caminhada, o sustento necessário para cada área da tua vida, a fim de que você, como Esdras, suba a Jerusalém e restaure o que precisa ser restaurado. Veja o versículo 27 do capítulo 7. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, visto que a boa mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, animei-me e reuni alguns dos chefes de Israel para subirem comigo. Nós não vemos muitos milagres de Deus porque nós colocamos as mãos. Não, Deus, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Deixa eu tentar primeiro, Deus. Se não der certo, aí o Senhor entra, Deus. Não, não, deixa do meu jeito. Não, não, eu vou batalhar, não. Deus, Deus, não atrapalha, Deus. Por favor. É isso que nós fazemos. Mas Esdras confiadamente disse, eu vou subir, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou restaurar a minha vida, eu vou restaurar Jerusalém, eu vou restaurar o povo. E o Senhor proveu o que era necessário. E ele disse, a boa mão do Senhor, a misericórdia estendida para mim, proveu, trouxe tudo o que era necessário. Versículo 28, visto que a boa mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, animei-me. Quando alguém luta para resolver sua vida, ele até busca a Deus, mas muitas vezes não deixa Deus fazer nada e desanima. Eu lembro uma vez de uma pessoa que diz assim, ah, eu estou indo à igreja, não está mudando nada, está resolvendo nada. Eu vou desistir de ir. Desse jeito não acontece nada mesmo, não. Porque Deus, nem a igreja, são um banco que você vai lá e faz um empréstimo e consegue uma ajuda. Deus é Deus. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Nós nos unimos, nos vinculamos à igreja por um único propósito. Ele se tornou o Senhor da minha vida e eu quero adorá-lo e servi-lo. E que agora Ele restaure minha vida, para que eu viva nesse lugar da adoração, do culto. E deixo para lá, o Senhor vai ter que prover o que é sustento, o que é luta, o que é inimigo. O Senhor vai levantar seu braço forte, sua mão poderosa. E eu vou ver Ele agir. E cada vez que nós vemos Deus agir, nós nos animamos para continuar numa restauração do Senhor. Mais um princípio, irmão. Quando estamos restaurando a nossa vida, o altar do Senhor, nossa família, um casamento, as finanças, veja o versículo 15 do capítulo 8. Esdras diz assim, ajuntei-me perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Versículo 21, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos jornada segura para nós e para os nossos filhos e para todas as nossas posses. Você pode perceber que oração é uma das últimas coisas que a gente pega para fazer quando o negócio aperta. Não, tem que correr, não, tem que... Não, tem... Então, ora aí. Eu estou ligando, ora aí para mim, eu estou indo lá, estou correndo, ora aí para mim. Mas a gente mesmo não se assenta junto ao rio para jejuar e orar. E se nós paramos, Senhor, eu tenho um céu inteiro caindo sobre minha cabeça, eu tinha que sair, eu já estava saindo desesperado, não sei para que rumo, para tentar resolver, mas eu decidi andar como o Senhor me ensinou em Esdras. Eu vou cultuar o Senhor, eu vou entronizar o Senhor, eu vou olhar é para Ti, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou deixar o Senhor restaurar minha vida, eu vou lançar sobre o Senhor minha ansiedade, eu vou Te buscar em primeiro lugar e eu vou gastar tempo jejuando e orando. Eu vou fazer isso, Senhor, até minha carne se acostumar, até minha alma se acostumar, eu vou orar ao Senhor. E Deus é misericordioso, irmão. Deus nos põe em circunstâncias que o único caminho é clamar. Chega uma hora em que você não quer saber se é 5 horas da manhã, se é de madrugada, se é de dia. Você acaba, eu preciso. Aí, daqui a pouco, vem o irmãozinho todo, aleluia, avivado. O que é, meu irmão? Eu preciso. Que seja assim, então, Senhor. Mas que a gente pare para orar e jejuar ao Senhor. E a palavra do Senhor diz, Ele os guiou em todo o caminho. No capítulo 9, acontece algo. Porque quando lemos essa história, nos parece que tudo aconteceu assim, ó, plim. Mas foram anos de história. Não foi um dia de manhã, o rei deu sustento para Esdras, Esdras subiu, chegou no voo das 3, e às 4 horas reuniu com os arquitetos, e no outro dia já tinha lá as empilhadeiras, os tratores e tudo. Não, não foi assim. Anos. Imagina o que é sair da Babilônia e retornar para Jerusalém com 40 mil pessoas, crianças, mulheres, velhos, até chegar em Jerusalém. Chegaram, foram cada um para o seu lugar, se acamparam, estabeleceram suas tendas, cuidaram dos seus jardins, plantaram suas hortas, foram amarrar seus bois, foram estabelecer todas as coisas da vida diária. Semanas, meses, anos. Um dia se juntaram lá em Jerusalém. Olha, foi dada a ordem, vão juntar, porque Zorobabel disse que agora vai começar a construir lá, e fizeram o culto e lançaram os fundamentos da restauração da casa do Senhor. Isso foram anos, do início de uma caminhada até Jerusalém restaurada. Anos, não é uma coisa de uma hora para outra. E no meio desses anos, muitos foram se perdendo. E um dia trouxeram uma notícia a Esdras. Esdras, nós temos muitas famílias que se acomodaram. Tem gente que veio cheio do fogo para reconstruir, mas eles gostaram do riachinho, da casinha que eles montaram, o gado já aumentou, a plantação já é muito grande, e aí apareceram as meninas lindas lá, e eles casaram com elas, e aí eles criaram famílias, e aí já trouxeram deuses dos povos, e Esdras, o povo se perdeu de novo. Capítulo 9. Nossa vida com Deus não é um plim. Nossa vida com Deus é uma vida toda. E se nós não cuidarmos, mesmo vendo as bênçãos do Senhor, a gente deixa os costumes dos povos eliminando nossa cultura, nossa realidade, nosso dia a dia. Uma concessão aqui, outra ali, não tem problema, não é assim. Não seja tão fanático, daí a pouco o povo está corrompido pelos costumes dos povos à volta. E no capítulo 10, ele se reúne diante do Senhor. Esdras sozinho foi para diante do Senhor, lá na praça do templo, e começou a chorar e clamar ao Senhor. Senhor, restaura o teu povo. Irmão, se fosse a gente falou assim, quer saber de uma coisa? Depois desses anos todos, essa luta toda para trazer esse povo para cá, para reconstruir, ainda tem tanta coisa para fazer, meu Deus, esse povo não quer nada. Oh, quer saber uma coisa, Deus? Chutei o balde, quero nem saber mais. Se fosse a gente, ia ser assim, irmão. Mas Esdras vai para diante de Deus e falou assim, Senhor, perdoa-nos. Eu tenho estudado isso, e o Senhor falou comigo, irmão, quantas vezes aqui dentro de mim, ou perto de alguns, eu apontei o dedo para irmãos que já tinham se misturado com os povos assim. Quantas vezes a gente vê, ouve notícia todo dia de alguém, um crente, um evangélico, um pastor, um líder, uma igreja, fazendo as coisas feias, desonrando, dando mau testemunho. E a gente é rápido para apontar o dedo. Mas a gente precisa olhar como Deus vê isso aqui. Deus viu aquele povo. Oh, se corrompeu de novo. Se deixou levar de novo pelos costumes dos povos. E Deus move o coração de Esdras para ir lá no meio da praça e levantar a voz e dizer: Senhor, não são eles que estão em pecado, nós estamos em pecado. São nossos irmãos, o teu povo de novo está entrando no mesmo costume dos povos à volta, estamos perdendo o temor do Senhor, a solenidade. E você lê no capítulo 10, que o povo começa a se ajuntar a Esdras, e se arrepender, e a se humilhar. E Deus ouve a oração. Nós vamos, na próxima quarta-feira, ver o que Deus faz trazendo Neemias. Como Deus amplia a nossa visão sobre o que é a nossa caminhada de restauração quando Ele traz Neemias. Mas hoje, nós queremos avaliar algumas coisas. Senhor, inquestionavelmente, minha vida precisa de um retorno, de uma restauração. Pode até ser, irmão, que hoje você saiba dizer de uma questão, seja finança, seja família, seja casamento, seja negócio, emprego, salário, empresa. Talvez você tenha uma questão específica que você pode dizer: isso, é nisso aqui que eu preciso que Deus restaure. Eu preciso que Deus restaure isso aqui. E talvez seja até algo interesseiro. E Deus é Pai. Deus até entende nossas limitações interesseiras. Mas é muito mais do que isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. O Senhor quer nos fazer ver que nós estamos vivendo muitas aflições, porque nós estamos totalmente acomodados no sistema de escravidão da Babilônia, que é esse mundo. Os nossos valores, nossas prioridades, nossos costumes, nossos anseios, até as nossas frustrações, são todas em função desse sistema do cativeiro desse mundo. E o Senhor quer nos arrancar. Nós estamos nesta caminhada de sair do cativeiro e retornar para Jerusalém. E reconstruir o altar do Senhor, que é a nossa vida, nosso culto, nossa vida de temor, de rendição, de submissão, de amor, de completa submissão ao Senhor e seu reino. Esse é o tempo da restauração. Esta é a caminhada de restauração, de reconstrução de Deus na nossa vida. Se tem um assunto ou outro específico na vida de cada um de nós, é um detalhe que virá de carona na obra completa de restauração do Senhor. Porque Deus não apenas manda um sustento para quem está escravo na Babilônia, Deus levanta o rei para suprir qualquer necessidade na vida daquele que está retornando do cativeiro para a vida no altar do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Apesar do povo estar escravo, o povo voltou para Jerusalém e se reuniu para cultuar. Apesar de aparecerem os inimigos tentando desanimar, o povo olhou para Deus e viu que os olhos de Deus estavam sobre eles. Apesar do povo ter necessidades urgentes, o povo continuou caminhando para restaurar a cidade da adoração. E Deus os fez vencer os inimigos. E Deus tratou com os inimigos. Deus proveu prata, ouro, recursos para o sustento do povo. O povo foi jejuar, foi orar. E apesar de muitos terem se desviado, como acontece com muitos hoje, basta um pequeno alívio, uma pequena bênção e já perde o ânimo na presença do Senhor. Apesar disso, o Senhor mantém alguns que vão jejuar e orar na praça. E o Senhor traz restauração, cura. É a sua família, irmão. São seus filhos. Que se morrerem hoje, vão para o inferno sem Jesus. são os nossos familiares, que se não tiverem o altar de Deus restaurado na vida deles, vão para o inferno. Somos nós, que se não nos despertarmos para a obra que Deus tem na nossa vida e através de nós, podemos morrer escravos na Babilônia. Somos nós que vamos para diante do Senhor e vamos dizer: Senhor, eu estou entendendo, o Senhor está restaurando minha vida. 500 mil reais pode resolver muitas contas de qualquer pessoa, mas depois delas pagas, vai precisar de mais 500 mil. Mas uma caminhada de volta para Jerusalém, de restauração do altar do Senhor na nossa vida, faz com que Deus levante quantos reis for preciso, para trazer qualquer recurso que for preciso, para que a obra dele se complete na nossa vida. Deus não tem interesse nenhum em amarrar a bênção, mas estas bênçãos ficam amarradas se nós não aprendemos os princípios de restauração, da caminhada de reconstrução. Se nós quisermos viver, que seja em Jerusalém, como aquele povo, mas cheio dos costumes dos povos, perderemos a bênção do Senhor da nossa vida, a eternidade com o Senhor. Senhor, faz uma obra na minha vida, leva-me a entender mais profundamente. Senhor, eu tenho alguns pontos muito nítidos, muito claros, muito bem estabelecidos, de angústia, de aflição, de necessidades. Eu preciso de socorro. Restaura, Senhor, estas coisas. Mas hoje eu entendo, restaura mais do que as coisas, restaura a minha vida, liberto da Babilônia, plantado em Jerusalém, lugar do culto, da adoração, reconstruindo. Eu quero, Senhor, continuar nessa caminhada de restauração do teu reino na minha vida. Tem muita coisa, Senhor, e às vezes eu ando num passo tão tímido, tão lerdo. Senhor, eu estou tão envolvido com as coisas dos povos à volta, desse mundo, e às vezes, Senhor, eu perco a visão. Eu quero dar mais um passo na minha caminhada cristã, na minha caminhada com o Senhor. Eu quero o Senhor restaurando a minha vida, como o Senhor restaurou o culto e a liberdade do teu povo. Restaura a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso. Levante as suas mãos e diga a Ele. Levante a sua voz, como aquele povo que junto ao rio, a Ava, clamava e jejuava. Clamamos ao Senhor. Senhor, conceda-me uma caminhada de restauração. Coisas que eu nem sei, Deus. Coisas que eu nunca nem vi, nem aprendi, nem ouvi falar, e que o Senhor quer fazer na minha vida. Restaura, Senhor. Colocamos nossa vida no teu altar, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Nós oramos por cada vida que ouve esta ministração agora. Nós oramos por cada discípulo, cada irmão, cada amigo, cada familiar que não está aqui hoje. Alcança-o. Alcança-o com o CD gravado, ou alcança-o agora, Senhor, com os teus valentes, desde já. Em nome do Senhor Jesus. Não nos permita, Senhor, viver este mundo achando que está tudo bem, que está tudo bem, só porque tem um dinheirinho, Senhor, não nos deixe viver nesse mundo achando que está tudo bem só porque não tem doença, não tem problema. Senhor, nós precisamos da Tua obra de restauração, do Teu reino, absoluto governo do Senhor sobre nós. Entra com o Teu Espírito, Teu fogo, Tua espada em cada um de nós e opera esta obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.